existem, procuram pela vida fácil. Se esperam em criminosos, acham ser o caminho viável. Inevitável por ser pobre e outro vitimado. Nem sempre cola, tanto faz, pra ele é um barato. Ser enquadrado, interrogado, dever explicações. Temido na vizinhança, ser o maior dos ladrões. Se torna seu pedestal, e mais que isso, um troféu. Reconhecido na malandragem, destrói qualquer papel. Um viciado, nota 10, o rei do crack e cocaína. Dezenas de passagens, o terror dos toca-fitas. Conhecido e manjado por toda a polícia. Mas tudo bem, tá tudo em paz se o suborno tá em dia. Nem PM, nem civil, nem federal, ninguém passa. O mano paga bem, é bom malandro e tá em casa. Diz que vai ser traficante, se marcar até bicheiro. O dono da quebrada vai ter muito dinheiro. Sonha com isso, apenas sonha e nisso vai morrer. Não se vende honestamente no crime, pode esquecer. Só polícia na sua vida, nem tudo é alegria. Faz correria toda hora, não chega seu dia. Quer ser malandro, paga o preço e a quantia é média. Se diz que troca com a polícia, então não paga comédia. Na banca quer ser o melhor e de conhecimento, o mais esperto e conhecido aqui fora ou lá dentro. Um DVC assusta Deus, o seu é por aí. Tem um quilômetro de ficha e não sossega mesmo assim. Quer dinheiro, quer a boa e não se desaponta. Bate no peito, eu sou malandro, eu sou ladrão e a malandragem toma conta. A malandragem toma conta. A malandragem toma conta. A malandragem toma conta. Um complemento de um jornal, vagabundo é sua alternativa. Virar notícia de jornal, morto pela polícia. Uma foto estampada na primeira página. Morrem mais vagabundos, é só pra começar. Dentro de qualquer D20, um passo pro inferno. E no DP, caguetagem ou choque elétrico, a escolha é sua, depende do seu proceder. Pois se optou pelo crime, sua tendência e é o embalo tá vontade, consumindo todas. Vendendo a alma no crack, se dizendo na boa. Não vai ser traficante, não tem cacife pra isso. De 16 ou 12, vai ficar no vício. Vai conhecer sua derrota em forma de droga. Vai se acabar no cachimbo e não no fuzil da rota. Vai de esperto malandro pra viciado otário. É o preço da malandragem que se paga o embalo. Um batalhão de PM na sua é pra valer. Não tem seguro pra pagar, então vai ter que morrer. Não tem cadeia pra essa hora, nem se entrega se quiser. Sai trocando e o vencedor é o que ficar de pé. E se cair será coberto com jornal, e quem se importa? Apenas um cadáver ou apenas mais um bosta. Que na vida é assim, nem toda ideia consta. E não existe sangue bem, nem sempre a malandragem toma conta. A malandragem toma conta. Quem diz que é malandro se cura. A malandragem toma conta. Quem diz que é malandro se cura. A malandragem toma conta. Jurou por Deus que se pudesse voltaria atrás. Achou legal no começo, dinheiro fácil, malandragem demais. Andar gingando na rua, chamando sempre atenção e escutar do pessoal. É, o maluco é ladrão. Quem nunca foi assim? Quem nunca teve vontade de ser o número um, o rei da malandragem? Quem nunca quis ter armamentos e trocar com alguém? Eu sei que todo pobre quis, inclusive eu também. Eu sei do ódio da polícia, eu sei de tudo isso. Mas fui em bala, eu me fudi, eu mereci meu destino. Só devo contas a Deus, minha sentença paguei. Pensei que iria ser fácil, mas de que jeito acabei? A malandragem toma conta sim. Vejo os DPs, os presídios, vejam na merda que eles vivem, enfim. Todos batiam no peito e se diziam malandros e... hoje estão fudidos, estão se acabando. É fim de carreira. ou vão pro saco muito antes de qualquer presídio. É que existe um ditado pra bom gambé, não tem ferido, e no distrito é só Deus e os investigadores. É sim senhor e não senhor, é foda, não existem flores. Embaçado obedecer quem você nem conhece, mas no DP é assim, qualquer arrombado é seu chefe. Seus parentes te esquecem, não visitam no domingo. É bem por aí, você fudido e os outros rindo. A malandragem toma conta e é dessa forma, jogando pobres em balos no crime, ou pra viver em desmola. A malandragem toma conta. Quem diz que é malandro não se cura nada. A malandragem toma conta.